malditos comunistas com seus bônus, sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com suor em seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra cruzada com orgulho e suor. Somos jovens nacionalistas, lutadores nacionalistas, não se importando com falsos ideais, sabendo se livrar dos malditos comunistas com seus bônus, sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com suor de seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra conquistada com orgulho e suor. Somos jovens nacionalistas, lutando contra os comunistas. Stop!